que nos doy tres brigadas ya. Informações por Twisk. Ah, tá bom, vamos botar novamente. Teria autorização, 360 Brasília? Eu tenho, porém, um minuto, posso, ok? Valeu, obrigado, 567. Salvador, boa noite, Bruno 273, Bruno. Boa noite, Alfa, mantenha 273, Bruno 273. Alfa, mantenha 273, Bruno 273. 720, tá livre a decolagem da 10, vento de 120 graus, meia dúzia de nós, que negar 10 no 5. Livre decolagem, WebPen, 720. Show, gol, 1856, alterno Salvador, 3 horas e 4 com 157 a bordo. Gente, boa noite, 56, Índia no ponto espera, chame a torre, 1186, ajustando 0 no 5, bom voo. Índia no ponto espera, 186, obrigado, boa noite, 56. Boa noite, 567, copia. Afirmo, boa noite, 567. Boa noite, 567, Brasília aprovado nível 360, via Pesulo 17. Decola da pista 10, perfil saída Arbora Elefa com curva direita. Transponder 5423, um controle 1201080. 1567, autorizado Brasília, nível 360, Apesulo 17, decola da 10 com curva direita, 5423 aciona, 1208, controle gol no 567, por aí confirmar a saída. Saída Arbora Elefa. Agora leva, gol 1567, parte 3. Olha, chame pronto, gol 1567. Gol pronto, gol 1567. Parou, puxa, vem aqui o acionamento, triple 5, 2, 4, 1, 5, 1, puxa, acionamento. 5, 4, 1, 5, para o pushback e acionamento. 7, 3, 5, 4, 1, 5, aguarde. Azul 4, 2, 0, 6, aguarde para o início do acionamento pushback. 406, desça para 1950 pés, tampura da rotatória, o Querengal no 05, Juliette Bravo Delta. Para 1897, informação em curso, isso que aguarde cópia. Sente da informação, isso aguardando. 1973, próxima, Juliette. 273, agilize seu táxi via Juliette, portão 02. Juliette para 02, agilizando, 1273. Azul 4206, coordeno com a equipe de solo para iniciar o acionamento após o parqueamento do Boeing da Gol no 02, ao lado. Ok, após o 37 no 2, vai iniciar o 4206. 354 no 5, livre acionamento, chame para o táxi no pátio 3, será o número 2 para o táxi, ok? TPC 415, tá? Livre, acionar e pushback. Outer ground, go 1601, ready for pushback and start up. 1601, stand by, our number 2 in this sector. Stand by, 1601, position 4. 1856, decolou ao 08, controle 120, decimal 8, boa noite. 08, boa noite, 1856. Boa noite, eu vou no 856, saída Jamo, Aracaju. Boca, Aracaju. 856, contato Haddad, suba para o nível 390 na saída Boca. 390 na saída Boca, vou no 856. Honda 077, contact Recife Center 126.85, if unable 125.45. Okay, 1-2-6-8-4, mais é the other one? 97, Guarulhos, aprovado nível 340, via Pezulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após voa direto bridge, com curva direita, transponder 5425, controle 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, 340, via Pezulu 16 até Bravo Hotel Zulu. Da 3297, após Bravo Hotel Zulu, prossegue conforme rota. Da 3897, cotejamento correto, chame pronto. Alô, Salvador, boa noite, SNR 6259, autorização Guarulhos. Para o táxi, o TRIP 5415. 415, prossiga com os dados. Ok, 56 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna ponto seguro. Tem TRIP 415, informe que vai seguir o Embraer da Azul. Finalizando o pushback, Índia, ponto espera, chame a torre no 86, ajustando 095, bom voo. Repito. Confirme a aeronave que chamou para autorização. Oceaner 6259, autorização Guarulhos. Oceaner 6259, Guarulhos, aprovado nível 360, via Pezulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após voa direto bridge, com curva direita, transponder 5432, controle 120, decimal 80. Tem a frequência do controle, 208? Frequência do controle 120, decimal 80, a chana é 6259. Autorizado Guarulhos, nível 360, na UPR Zulu 16, direto até Bravo Hotel Zulu, após conforme o plano. Da Euleda, direto bridge com curva direita, 5432 transponder, 120 decimal 8, controle, o Xaner 6259. Xaner 6259, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Salvador, é o TRIP 5241? TRIP 5241 é o controle. O TRIP 5241, gostaria de solicitar, se fosse possível, junto ao Centro Recife, se é possível nós voarmos direto Montes Claros, a nossa proa 260, a fim de evitar atraso. Gente, aguarde, TRIP 5241. Sim, a gente imagina, estamos mais de uma hora atrasado, e se puder, a gente agradece, obrigado. Juliette Bravo Delta avistado interceptando a final da 1-7, livre pouso na 1-7, o vento é de 1-1-0 graus com 8 nós. Ok, NH 1-0, 1-5. Bravo Delta, com a altura embaixo checado. Qual é o pátio de estacionamento do Bravo Delta? É, pátio Abaitempio. Ok, pátio simples. Porto 3:40 de autonomia, alternado Maceió. Tem frequência do 4206, Índia, no ponto para chamar a turma no 86, ajuste no 015, bom voo. Livre, o táxi via Índia é 186, o 4206. Ground go 1601. 1601, coordinate with the ground staff to restart your pushback after the traffic at RTR front trip has passed behind of you, okay? Roger. After I will clear to start up the pushup. You are cleared to start up, coordinate with the ground staff to start your pushback, then call me right to taxi. Roger, go 1601. Solo 1273 com a Whiskey. Solo 1273 com fins aprovado nível 360, via Pesulo 16. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, após voa direto bridge. Transponder 5434, controle 120, 180. Sem parada, o vento é 1 no 0 graus com 8 nós, o azul 4206. A linha decola direto, 4206 no azul. 273, correto, chame pronto. Chama na briga. Bravo Delta no solo, azul no 5, está livre o táxi para o pátio 5, frequência livre estacionar, tenha uma boa noite. Salvador, boa noite, OTAN 3894, passa sim breve, estabilizado. 3894, complete aproximação, guarde pista livre. Aguardando 3894. O Juliette Bravo Delta, parte da Baitel e a sua direita, não é isso? Ah, ok, gente. Qual é o nome da localidade de onde o senhor veio? Ah, ok, eu tinha visto esse nome aqui mesmo, é que eu nunca conhecia a localidade, ok? Obrigado. É. Boa noite, noite 56. Boa noite. 3897, livre acionamento, chame para o táxi. Livre acionamento, 3897. Autorizado pouso, pista no 0, até 3894. O azul 4206 decolou ao 16, controle 120, décima 8, tema, boa noite. 208, boa. Boa noite, azul 4206, Puca, decolada azul. Azul 4206, contato radar, suba para o nível 370 na saída Puca. Sobe o 370 na Puca, azul 4206. Nos costa, informação em curso, isque. Ok, sente da uísque na sua escuta, gol 940. Azul ground, gol 1601, red tax. 138 people aboard, 3 hours, 25 minutes, endurance alternate Campinas. Understood, 3 hours and 24? 3 hours and 25. Okay, 25, taxi approved via India until holding point 1810, then call Talon 18 small 60, altimeter 1015, have a nice flight, go 1601. Roger, clear taxi via India. On hold point 118.60, have a nice day. Dizer, do lado direito aqui da nossa aeronave. Trolle, sente grato pela informação, 5241. 1940, copia. Copia. 1940, Guarulhos, aprovado nível 360, via Peso 16, até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, com curva direita, transponder 5440, controle 120, 120.80, gol no 940. Okay. Autorizado 360 para Guarulhos, na Pêndulo 6 até Belo Horizonte. Decola da 10, da Euleda, bridge, com curva direita, 5440, transponder, 1208 é o controle, gol no 940. Correção, pronto, gol 940. Chamaremos. Paulo Salvador, boa noite, tá 3894, tá na Eco. Tá 3894, táxi de via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3894. Abraço, Vila, bom voo, é o Flávio. Suave. Controle Salvador, tá 3603, com a UIC. Boa noite, TAN 3603, adicione identificação, desça na chegada Mário para 2.000 pés, que é legal no 0 no 5. Chegada Mário, 2.000 pés, no 0 no 5, TAN 3603. Controle ao 3P54 ou no 5. 4 no 5, contato radar suba para nível 160 na saída da Elva. Bebê. Táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera chame a torno no 86, ajuste no 0 no 5, bom voo. Pátio 1 no Índia, pode chamar a torno. The departure controller requested you to stand by for something about 5 minutes due to the trip jet, due to the trip aircraft, which is performing the same SID of you, okay? Roger, stand by about 5 minutes, go 1601. Go 1601, Salvador Tower. Go ahead, 1601. Okay, now Salvador, departure control requested you to maintain heading up to 4000 feet and after that turn right and fly direct to Lida position, okay? Roger, maintain heading position until 4000 feet, then turn right heading Lida intersection, go 1601. Okay, 1601, clear to take off, the wind is 120 degrees with 8 knots. Clear to take off, 1601. 1-4-2-0-6, chame Santo Recife em 1-2-6-8-5, alterno 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-5-4-5, boa. 4-2-0-6. One airborne at 24, call now departure control 120.8, okay? Have a nice flight and a good night, sir. 120.8, go 1601, good night. Salvador, muito boa noite, o Papa, Papa, uniforme, Mike, uniforme, informação, whisky. Boa noite, Papa, Papa, uniforme, Mike, uniforme, acione identificação na proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf, desça para 4.010 do QNH 1015 e corrigindo, voe proa de Pelo, uniforme Mike uniforme. Positivo, proa de Pelo no 0115 descendo para 40, uniforme Mike uniforme. Salvador Departure, good evening, go 1601. Evening, go 1601, radar contact, climb to flight level 360, you clear to turn right and fly direct, leave the intersection. Climb to level 360, turn head, turn right heading, leave the intersection, go 1601. 5241, chame Centro Recife, em 128.8, alterno 126.0. 288-260, obrigado, boa semana. Igualmente, bom voo. 3603, autorizado final, ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. ILS, 2897 da TAM, livre decolagem da 10, o vento é 130 graus, foi atrás. Livre decolagem da 10, 130 graus. Valor Gol no 567, para o táxi 154 a bordo, 3:58, alterna Campinas. Nada, confirme. Senado Serra Bravo, Pilo Papá. Campinas, ok. Táxi via Pátio 1 em frente, Índia, ponto espera, chame a turno no 86, ajuste no 015, bom voo. Pátio 1 Índia, ponto espera, 118, 1010, 015, obrigado, boa noite, 0567. Solo é o Xané 6259, estamos no ponto 05 para pushback, acionamento. Xané 6259, coordeno com a equipe de solo para iniciar o seu acionamento após a passagem retaguarda do Boeing da Gol. Chame pronto para o táxi. Afirmativo, após a passagem do Boeing da Gol, vai chamar para o táxi, vai efetuar o pushback e chamar para o táxi após. O Xané 6259. 797 decolou aos 28, chame o controle em 120 decimal 8, tenha uma boa noite. 3897, boa noite. Estacionamento Gol 940, no gate 9. Gol 940, livre acionamento, chame para o táxi. Câmara, táxi. Controle, boa noite, K3897. 3897, contato radar, suba para o nível 340 na saída da El. 340 da El. Da El, Leda. Após Leda, voa direto à posição Brit. Afirmativa. Salvador, muito boa noite, o Gol 1567, próximo ponto de espera da 10, está pronto para decolar. O Gol 1567 está livre a linha de decolada 10, vento é de 110 graus com 8 nós. Livre a linha de decolada, pista 10, Gol 1567. Contact Recife Centro 125.1 if enable 133.25. 125.1133.25, go 1601, good night. Good night. O 567 da Gol confirmando o livre decolagem, 120 graus, 8 nós. É, no 567, obrigado.